Perfect. Papá Tango Oscar, Golf Sierra, autorizado táxi, reporte táxi foi Papá. Azul 4082, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 0,612 nós. Livre pouso azul 4082. Torre, o Auran Fox Mike para o táxi com 4 a bordo. Seja autonomia alterna na solução. Papatango Fox, Papa Mike, autorizado o táxi. Siga o tráfego à frente, reporte táxi aí, Papá. Azul ativo, vai na retaguarda, vai reportar Papá o Fox Papa Mike. Papá para julgamento, ótimo. Ótimo, você é autorizado o cruzamento pistão no 7, reporte táxi aí, Quebec, pista livre. Torre, Papá Romete da Fatango, tá o Nath da Torre Visual com a Boeing no final da nossa da 1-0. Gente, Charlie Alfa Tango, tráfego Embraer da Azul, mantenha-se preparado no setor de aproximação e decolagem da pista 1-0, confirme intenções? Corro da 1-7, vai pro andar da Bata. Gente, Charlie Alfa Tango, reporte sinal 1-7. Vai reportar sinal 1-7, tá. Tente ótica Golf Serra, prossiga o táxi via Mike e Lima. Na Lima, transfere controle solo em 121 decimal 9. O Fox Mike na Papá. Tente Fox Papá Mike, mantenha a presente posição, guardando as instruções. Ativo, mantendo a Papá, o Fox Mike. Procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, uniforme, Mike, uniforme. Certo. Charlie Alfa Tango, autorizado pouso, pista no 7, o vento 150 graus, 05 nós. Autorizado pouso no 7. Tango Watch Golf Kilo, desça para o nível de voo 050, QNH na 098. 050 na 098, azul Kilo. 2 no solo de 29, libera a direita, controle solo em 121, decimal 9. Direito 1219, graças, boa tarde, azul 4082. Papá Romeu Charlie Alfa Tango, no solo de 29, confirme o local de estacionamento. Abata. Gente, autorizado para seguir via Abata, reporte pista no 7 livre. Autorizado 4000 pé, direto do nosso golfinho. Papá Mike, autorizado ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. Afirmativo, livre ingresso, reporte alinhado, Mike. Sete zero, bom, 9128. Gol 9128, suba para o nível de voo 350, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545, 2685. Mike, alinhando já, quanto pronto. Foxtrot, Papa Mike, aguarde coordenação, mantenha a presa em disposição. Sim, Tango Fox, Papa Mike, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1,60, correção, pistola 7, vento 1,60 graus, 04 nós. Decolagem autorizada, Fox Trot, Papa Mike, 17. Tango Foxtrot Papa Mike, decolado aos 3-2, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, Mike. Controle Salvador, Papa Tango Foxtrot Papa Mike, transfere, passa 1200 na PUCA. Papa Tango Fox Papa Mike, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída PUCA. Direção 370 na saída PUCA, o Fox Papa Mike. Sam 3804, acione identificação, chegada Bomed 1 não autorizada, desça para o nível de voo 080, altímetro na 018. 080, Sam 3804. Sam 3804, negativo, mantém a via chegada, aguarde a possibilidade de voar direto do Duna. Sim, aqui, Sam 3804. Ele está uma formação ali do lado esquerdo aqui, a proa de Duna seria mais ou menos ideal. Está livre de desvios, o Sam 3804, a princípio. A gente vai manter a proa, se necessitar mais à direita aqui, a gente vai fazer o desvio, Sam 3804. Baixa Golf Kilo, desça para 3010, QNH 1098. 3.1098, baixa Golf Kilo. Sua máquina de forma estabilizada na 10. Confirme. Estabilizou o uniforme, máquina de forma. Uniforme, máquina de forma, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 118.95, de forma. Sam 3804, voe e tape. E tape, Sam 3804, certo. Papa Papa Papa, uniforme Mike, uniforme. Mantenha aproximação, reporte visual com campo, ajuste de altímetro no 018. Reportaremos. Estou autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. 2000-9018, reporta estabilizado o final do procedimento ILS X-Ray no 0, tranquilo. Sente Papa Papa, uniforme Mike, uniforme, mantém aproximação, tráfego ainda não avistado, ajuste de altímetro no 018. No 018, sente. Patango Fox, Papa Mike, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 2545-2685, Fox Trote, Papa Mike, obrigado, boa tarde. Papa Papa, uniforme Mike, uniforme, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 049. 7 uniforme, Mike uniforme. Do QNH 1-0-8. Prossiga. Inativo. Mike uniforme confirmando pista molhada. Ciente uniforme. É 3804, reautorizado descida para o nível de voo 050. 050, solicitando uma aproximação visual para pouso na pista no zero. Negativo, senhora. Última call. Rapaz, uniforme, Mike, uniforme, no solo de 4-0, confirme o PAT. PAT 5 é BTA. Gente, eu estou se corrigindo. Ao liberar via Delta, chame o solo Salvador no 2-1, decimal 9. 2-1, 9, gente. Do nós. 230, tá 3204. É 356, desça para o nível de voo 080, reautorizado descida para 080. e o Papa Tango vai ser outro terra. Próximo ponto será estrangeiro. Papatango Oscar Golf Sierra, autorizado a linha de decolar, pistão 90, vento 160 graus, 5 nós. Autorizado a linha de decolar, 90, Oscar Golf Sierra. Estabilizando o localizador, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, completa final, chame torre frequência no 8.95. Torre 895, Oscar Golf Kilo. Oi, Papatango Oscar Golf Kilo, está estabilizado o localizador. Papatango Oscar Golf Kilo, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, pistão no zero, ajuste no zero no 8. Esquina H1 no 0 no 8, autorizado a final do procedimento ILS Ferreira, pistão no zero, reporta estabilizado. Desce via chamada estabilizada em ILS Ferreira 3804. Fechando a 6356, desça para o nível de voo 050, altímetro na 098. Papatango Oscar Golf Sierra, decolando 243, chame controle Salvador, no 20, decimal 8, no voo. 208, graças a Deus, da Terra. Papatango Oscar Golf Kilo, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 069, pista molhada. Pouso autorizado, pistão no 0, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Sierra, contato radar, suba para o nível de voo 100, via saída Momo. 100, via Momo, Oscar Golf Sierra. Meia, voo direto e tapa. Papatango Oscar Golf Kilo, no solo aos 4.6, liberar a VTC Delta, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. Liberar a VTC Delta, chame solo 21, decimal 9, ok. 3437, pronto, ponto 010. Então 3437, autorizado a linhagem de decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 05 nós. A linha decola no zero, 3437. Xanemia 356, desça via para 3.000 pés, altímetro na 08. 3.000 via, 356, 08. Xanemia 356, desconsidere via, voe direto duna, desça sem restrições para 3.000 pés. Zero na escuta do controle Salvador. Está estabilizado. 3804 completa final. Chame torre frequência 98 decimal 95. Passou agora, obrigado. Bom dia. Bom dia. Salvador, são 3804, boa tarde. São 3804, boa tarde. Povo autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 06 nós, pista molhada. Livre, pouso no zero, está 3804. 1400, 3437, contato radar suba para o nível de voo 380, via saída Arbor 1. Via saída Arbor 1, o 347. 356, desce para 2.000 pés, QNH 1018, autorizado a final de procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Papa, uniforme, ignição, Magda, Quebec para cruzamento. Uniforme, Mike, uniforme, autorizado cruzamento, pistão 17, via Papa, ao estacionar na GTA, frequência livre. Ok, ó. 230, aciona identificação, chegada à mão autorizada, chame quando pronto para descida, QNH 1018. Identificou 5015, tá no ideal de descida, o passaredo 2230. Passaredo 2230, desça para o nível de voo 080, altímetro na 08. 080, passaredo 2230. Oscar Golf Sierra, confirme a proa ideal para o destino. 222, senhorita, Oscar Golf Sierra. Confirme. 288, Sierra. Terra, suba sem restrições para o nível de voo 100 e após Momo, vou ir direto destino. Gente, restrições 100, após Momo, direto destino, ótica Golf Sierra. 3804, no solo 52, ao liberar a próxima direita via Eco, chame Solo Salvador, 1219-19. 19, via Eco, Salvador, muito boa tarde, então 3804. Boa tarde. Capa, a solicita de via esquerda magnética 220 por 5 milhas. Cliente, após desvios, vai eleva. 3437. 3437, eleva. De 2230, reautorizado descida para o nível de voo 050, altímetro permanece no 098. 050, passaria do 2230 com ajuste no 098. Chaname 356 completa final, chame torre, frequência 98.95. 6356 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 07 nós, pista molhada. 6356 no solo 58, ao liberar a próxima direita via Eco, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. Eco 2219. Está autorizado o passageiro 2230 descer para 2000 com 1018 de ajuste? Passageiro 2230 descer para 2000 pés altímetro 1018. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 0. Reporta estabilizado. Reportará estabilizado 2230. Passarelo 2230 vai manter 5 graus à esquerda aqui, 10 graus para livrar a formação, ok? Tente por quantas milhas, confirme. Isso é através de duna. Confirme, vai ter condições de interceptar o final da correção. Vai ter condições de interceptar o procedimento em duna? Afirmo. Tente 2230, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 2230. Salvador, Xenon 6320, informação, CBS. Xenon 6320, aciona identificação, chegada a bomba de uma autorizada, desça para nível de voo 080, QNH 1018. 080, 1018, 6320. Controle, Salvador, Xenon 6320. Xenon... Confirme a aeronave, o Xenon 6326? 6226. Prossiga para o controle. Descendo, 4330, Xenon 6226, retorne à frequência do centro Recife. Em 128.35, alterna no 25.1. Para o Salvador, Xenon 6320, possível para o ADIC-TAP? Autorizado. Obrigado, ITAP, 320. Controle? Na escuta, senhora, prossiga. Tem condições de informar se na sua posição de uma hora, aproximadamente meia dúzia de milhas, recebe informação de algum tráfego, aproximadamente no litoral de Salvador? Está totalmente India Mike Charlie, não tem condições de informar, senhor. Cliente grato. Uno 867, decolador 04, chame o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 230, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. Controle Salvador, boa tarde, bom 1867. Sou 1867, contato de radar, suba para o nível de voo 400, via saída Arboruno. Sim, recepção 400, Arboruno, voo 1867. Guardião 05, na escuta do controle. Nada, sem chuva sobre o campo, ajuste no 08. Ciente, passarelo 2230. Visual com campo? Ainda não, 2230. Atente, apenas a camada nacional da 10, reporte visual, ajuste no 018. Reportará na final da 10 o passarelo 2230. Tá visual, passarelo 2260. 2230, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 06 nós, pista molhada. 2230, ciente. Né? 320, desça para o nível de voo 050, foi direto do Duna. 050, Duna, 6320. Poderia confirmar o vento pro passarelo 2230? 190 graus, 06 dúzia de nós. 190 com 06 dúzia, grato. Cada regra de voo cancelada ao 10607, suba para o nível de voo 105. Confirme o estimado para pouso em Lapa ao 10737. Área 2230, no solo 08, ao liberar via taxiway Foxtrot, chame solo Salvador 121, decimal 9, corrigindo ao liberar via taxiway Eco. Ao liberar 1219, passarei 2230. Chamei 121 decimal 9 para o pushback. Começar para o Romeu, Costa Mike Yankee. Acho que o Mike Yankee livre assinar a reporte táxi. Passar a porta do táxi. 320. Gol 1867, voa Elefa. 867, voa Elefa, obrigado. Tango Watch Golf Sierra está a 53 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 05, chame o Centro Recife para serviço de informação de voo e alerta, frequência no 26.0, alterna no 35.3. 260353, ótimo, Golf Sierra, graças a Deus. Controle, Salvador, Oceania 626. Oceania 626, Oceania Identificação, chegada do médio não autorizada, desça para o nível de voo 080, QNH 1017. 080, 626. 626, voo Itap. Itap, 626. No 867, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterno no 35.3. Recife 260, 353, Gol 1867, obrigado, Wagner. Minha 226, reautorizado descida para nível de voo 050, QNH 1017. 050, 1017, 6226. Salvador, boa tarde, eu sou 2771, está mantendo 170, uma ideal. Confirme azul 2771? 2771, informação do Quebec, 170, uma ideal. Azul 2771, está em contato radar agora 53.000 de Salvador, aciona identificação. Voe para a posição Bomed para interceptar a chegada. O altímetro em Salvador 1017, desça para o nível de voo 150 e na descida mantenha a velocidade indicada máxima de 220 nós. Desça para 150, mantendo 220 na descida, na proa de Bomed, azul 2771. A Unidade do Controle Salvador, informo que no momento a chuva leve sobre o campo. Entendi. Tânia 6226, Voiduna. Duna, 6226. Papa Romeu, ótica Mike Yankee, autorizado táxi, reporte para ingresso, pistão 97. Já. 10 para 12 horas e 5 milhas, rumo Noroé, correção Nordeste, é um Airbus 398, passando nível de voo no 20, descida 050. Aceite, azul 2771. Azul 2771, reautorizado descida para o nível de voo no 30, QNH 107. 1-3-0-0-2-7-7-1 no localizador. 6-3-2-0 completa final, chame torre frequência 98 decimal 95. 95, obrigado. Salvador, chame 6-3-2-0 localizador. 6-3-2-0, continua a aproximação, reporte visual com a pista 1-0, informa chuva moderada sobre o campo, pista molhada, ajuste 1-0-1-7. O General 6320, 1017, vai reportar com o visual. 3378, decolado 215, chame o controle de Salvador no 20, decimal 8, novo 1. 308, muito obrigado, uma boa tarde, Monteiro. Realmente. Posso te esperar uma chamada aqui? Cliente autorizado a alinhar e manter pistão 97, o Papa Romeu, acho que é Mike Yankee. Alinhar e manter para uma chamada aqui. 3378, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída MOM. Antena saída por 371. 771, desça para o nível de voo 100, altímetro na 017. Desce para 100, azul 2771. Controle, Salvador, boa tarde, eu vou assumir a 315 com a Quebec. China 6315, acena identificação, chegada à mão autorizada, desça para o nível de voo 080, altímetro 1017, reduz a velocidade indicada para 2509, vai seguir como número 3 na aproximação. Partiu, está autorizado até o 100, o 080, confirmo. O 1017, reduz 250 nós, eu vou saber a 315. Proite, dona Xenia 226. Quente. Pode esperar do 4463. As aeronaves na escuta do controle Salvador, informo que Salvador opera instrumentos no momento, teto 1 a 1.000 pés, 4 mil metros de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Xenia 6226, desce para 2.000 pés, altímetro na 017, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. 2.000 pés, vai reportar estabilizado, 6226. 30 graus, 059. Autorizado, decolagem, já chama aqui. Reduza para 2109. Para 090, reduzindo 2109, azul 2771. Fox Trash, Paulo Salvador, 121, decimal 9. Lembrando 209, obrigado, 6320. 0107. O 17 vai descer para o nível 070, 2105. 120, decimal 8, bom voo. 1208 para o Oscar Mike Yankee, obrigado, boa tarde. 4463, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 2, 10 graus, 049. Teve decolagem no zero de 4463. Esquerda 360, limite a localizadora, azul 2771. Controle, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, olho meu pé, confirme voar direto destino? Direto Manati. Yankee, direto Manati, reporte livre no CTR. Portará no limite do CTR, Oscar Mike Yankee. Azul 2771, reautorizado e descida para o nível de voo 070. Para o 070, azul 2771. Oxané 6315, reduza para 2209. 220, 6315, está confirmado, está autorizado até o 080, né? Afirmativo. Confirme a trânsito por quantas milhas, 6226? Pequeno desvio, 5 graus no máximo, senhorita. Até o curso localizador, 6226. Gente, reporta estabilidade. Do 4463, decolador 20, chame controle Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado, azul 4463. Já 3378, submantém o nível de voo 350 solicitado pelo Centro Recife. 350, autorizaria a burro? Mantenha a saída 3378 no caso de falha de comunicações, o nível 350 será o nível final. Sim, para manter essa frequência podemos chamar logo o centro. Mantenha a escuta. Azul 2771, para interceptar o localizador, curva à direita para o A055, reporta estabilizado, desça para 4.000 pés. Direita 055, desça para 4.000 pés, reportará estabilizado, azul 2771. 6226 confirmará interceptar o localizador nessa proa? Afirmativo, 6226 irá interceptar o localizador. Gente. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, decolou Sambo 1, está cruzando 2.200. Azul 4463, contato radar, suba para o nível de voo 200, via saída Sambo 1. 200, via saída Sambo 1, azul 4463. Xanami 3.5, informo que seguirá um Alfa Tango 72 na aproximação, agora com 2.409 graus de speed redução. Está mantendo 220, 6.315. Tá, 3378, Voiabuco. 3378, Abuco, obrigado. Ô, controle 6305, está confirmado como já autorizado até o 080, é isso? Afirmativo, autorizado e descida ainda até o nível de voo 080. 080, grato, 6315. Tá, 3378, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 2585-2085, boa tarde, muito obrigado. Azul 2771, complete com curva direita para o A070 para o localizador. Direita 070, azul 2771. Não tem condições de reassumir navegação na Prodiguna? Tem, afirmo. Se a review 366, pode ser? Para qual procedimento? Whisky. Gente, autorizado o final do procedimento ILS Whisky da pista no zero, desça para 4.000 pés inicialmente, vou para a review 366 para final do procedimento, e, se possível, mantenha a velocidade indicada até a próximo ao Serra Vita 372 para sequenciamento. Na produção do Servito 366, mantém indicado até o Servito 372, azul 2771. Oceania 6315, reduza para 200 nós, desça para nível de voo 060, altímetro na 097. 200, vai reduzir da presente, desce para o 060 com 1017, Oceania 6319. Uma 255, reduz a velocidade indicada para 220 nós, vai seguir como número 4 na aproximação. Descida autorizada ainda até o nível de voo 070. 220 com 070, uma 255. Oi, Alessio, 6226. 6226, completa final, chame torre frequência no 8, decimal 95. 6295, 6226. Torre Salvador, chame 6226. 6226, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 097, chuva moderada, pista molhada. Tá visual. Para o aeroporto, 6226. Bem, se avistado, ponto autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 031, do Xaner 6226. Habito 366. Extra 2500, reportará o 366, azul 277. Papatango Vitor, Hotel Foxtrot, no pátio 4, reporte pronto,